Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. E 16 minutos nesta sexta-feira, dia 18 de julho de 2014. Mais uma edição do Café com a CBN aqui na Rádio que Toca Notícia. Ao meu lado, o comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E na edição de hoje temos como convidado um advogado, o professor doutor Jorge da Silva Julián. Bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Passa a palavra aqui ao Lucas. Perguntas? Sem dúvida. Professor Jorge Julián, para quem não sabe, está terminando agora o doutorado em Direito Criminal pela Universidade Federal do Paraná e também é professor titular dessa disciplina de Direito Criminal na UniOeste e no Centro Universitário UDC. Portanto, uma pessoa abalizada para tratar dos assuntos que nós vamos falar aqui, entre eles a violência que campeia. Professor Julián, fale para nós sobre o Código Penal, que é dos anos 40, que já está caduco, e agora nós estamos na iminência de tomar conhecimento de um novo Código Penal que está sendo lá feito pelo Congresso Nacional, não é fato? E ele vem, este novo, vai atender as necessidades desse paizão varonil que é o Brasil? Bom dia, Lucas. Analisando o projeto do Código Penal brasileiro, né? Na verdade, o nosso Código Penal ele é de 1940. Né? Ele entrou em vigor junto com o Código de Processo Penal, né, em 1942, dia 1º de janeiro. E ele trazia as condutas da década de 20 e 30. Tinha adultério, que já foi revogado, tinha rapto consensual. Vários crimes que foram caindo em desuso, né? Condutas que hoje são lícitas, né? E hoje nós necessitamos de uma revitalização do novo Código Penal. E existe dentro do Congresso Nacional, está para ser aprovado agora, já tinha sido aprovado no Senado, na Câmara, e passou agora para o Senado, possivelmente até o final do ano ele entra em vigor. Só que houve várias mudanças. O projeto original, que foi feito pela comissão lá de notáveis, inclusive presidida pelo professor René Ariel Dotti, lá da Universidade Federal do Paraná, ele trouxe várias mudanças significativas, ou seja, atualizou o código, que trouxe uma coisa que eu acho interessantíssima, que era do direito norte-americano, anglo-saxão, que é o plea bargain, que é a barganha. Né? Tinha um título, um capítulo só da barganha, ou seja, o Ministério Público efetivamente teria aquela... Como a gente vê em filme, cara, a pessoa se declara culpado, não vai a trial, que é o júri, todos os crimes lá vão a júri, aqui não, só os crimes consumados, tentado contra homicídio, e o advogado e o Ministério Público, lá o advogado de acusação, promotor, poderiam ver a pena da pessoa, ou seja, digamos que de 10 mil processos que você tem numa vara criminal, se 8 mil você se declara culpado, aquilo ali fica entre o Ministério Público e o advogado, o juiz só homologa, ou seja, é um serviço prestado na ação que iria, não haveria mais a prescrição, a impunibilidade, uma série de coisas que a população reclama. O que que aconteceu? Isso aí foi feito em estudo. Quando esse projeto chegou na mão do senador Pedro Taques, né, eles simplesmente revogaram, eles tiraram isso. Mantiveram mais ou menos o Código Penal como tal. Ou seja, foi um retrocesso. Então, sem querer tecer comentários, mas ele não tem formação para fazer esse tipo de situação. E lá na justificativa dele no Senado, ele disse que o Ministério Público e os advogados não tinham condições ainda para fazer esse tipo de situação. Moral da história, o nosso Código Penal aí, novo, é um novo velho. E eles, em vez de efetivamente fazer uma reforma, ele está vindo com pequenas mudanças. Então, praticamente, não vai mudar muita coisa. Entraria aí nessa questão também uma necessidade de reforma política? Porque até foi colocado aí nessa questão de, muitas vezes, os legisladores, aquelas pessoas que estão lá para criar leis, não têm efetivamente a capacitação e a visão necessária para trabalhar neste sentido. Entraria também essa outra questão estrutural, até para debatermos uma modernização do país? Não só a reforma política, tributária, essas reformas que estão há mais de 25 anos aí todo mundo falando e ninguém faz. Por quê? Porque efetivamente, no momento que você mudar a questão, até mesmo do sufrágio, né, como é que vai ser eleito os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, federais e senadores, efetivamente vai acabar determinadas situações que hoje, pitorescas, que hoje acontecem. Né? Por exemplo, determinados deputados entrar com voto em outras localidades que eles não têm ascendência, né? A história do voto distrital, né? Como já ocorre no Distrito Federal. Então tem várias coisas, mesmo a reforma tributária. Eu creio sim que efetivamente tem que ter a reforma política e a tributária também, porque hoje com a carga tributária que nós temos, aí não adianta você fazer uma reforma política. Hoje nós temos um Congresso Nacional, uma Assembleia Legislativa e uma Câmara de Vereadores de excelência se a gente não tiver dinheiro. Os investimentos passam obrigatoriamente também pelo meio político. Assim, é uma brincadeira de uma venda casada. Nós temos que mudar a sociedade de forma gradual, mas como um todo. O senhor não pode pegar e fazer uma reforma e deixar de outro. A gente faz uma reforma política, muda o sistema partidário, muda a questão política, os políticos, né? Quem deve compor o nosso legislativo, e deixa a parte tributária de fora. Porque eles não vão poder exercer efetivamente, né, a cidadania com um projeto, só porque eles não vão ter dinheiro. Hoje, nós temos um sistema inverso do sistema anglo-saxão. Por exemplo, a maior parte dos recursos fica na União. O que sobra vai para o Estado e fica muito pouco do município. O município está sempre mendigando. E nos países anglo-saxões é o contrário. A grande parte do tributo fica no município, o que sobra vai para o Estado, e o que sobra vai para a União. Ou seja, é o contrário, eles dão força para o município. Então não adianta a gente forçar a legislação em nível político municipal se a legislação tributária continuar com essa concentração de renda que fica na União, em Brasília. Professor Júlio, nós tivemos aí recentemente um grande julgamento que ocorreu na Suprema Corte lá, Supremo Tribunal Federal, que é o caso do Mensalão. Foi muito discutido, eu quero aproveitar o senhor aqui, que é professor na matéria, para falar um pouquinho sobre aquilo que foi usado lá. Foi até uma novidade no país, não se conhecia muito, não se falava disso, que é o tal da teoria do fato, que foi aplicado. Teoria do domínio do fato, que foi aplicado em alguns casos de alguns réus lá e acabou prevalecendo e eles acabaram condenados. Eu falei um pouquinho sobre a teoria do domínio do fato para quem nos ouve nesse instante. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, com o ministro Joaquim Barbosa, na época presidente, né, hoje ele pediu aposentadoria, saiu agora em agosto, né, ele inovou nisso, que a corte ela não tinha, ela não adotava bem esse posicionamento. Né? Mas isso houve uma mudança conceitual que hoje se reflete aí nas condenações que foram feitas. Foram condenados os processos com base, assim, para explicar em termos leigos, né, que apesar de você não ter cometido, feito a conduta, assim, apesar de você não ter feito a conduta criminosa, se você tinha conhecimento e você tinha possibilidade, você deveria ter evitado. Então, se você não evitou, você acaba incidindo nas penas aí de lavar dinheiro, né, até mesmo do crime organizado e nos casos de crimes contra a administração pública, peculato, né, corrupção passiva, né, ou mesmo a concussão quando você exige uma vantagem devida. Então, hoje, está havendo uma mudança de capacitação e forma de julgamento das autoridades judiciárias. Por quê? Porque a sociedade está clamando pelo fim da corrupção. A sociedade não aguenta mais. Sabe? Então, o judiciário, ele é um espelho da sociedade. O juiz, ele reflete o que as ruas dizem. O juiz, ele não pode se abster e ficar no seu, numa clausura dentro da sala dele e dizer assim, não, eu vou julgar de acordo com a lei. Dura lex, sed lex, e aqui está escrito, não interessando o que o povo diz. Hoje em dia não existe mais isso. A legislação é mutável e o próprio judiciário está tomando posições. É a própria questão da prisão preventiva em relação à ordem pública. Muitas vezes é preso, né, a pessoa, pelo que é o clamor popular da rua. Porque senão o judiciário fica desacreditado. Então hoje tem uma diferença. E eles foram condenados, sim, né? E isso a gente deve ao ministro Joaquim Barbosa, essa mudança. 8 horas e 25 minutos, temos que fazer uma separação de rede agora neste momento. Você que nos ouve no AM em 1320, continua acompanhando o Jornal da CBN Primeira Edição em rede nacional. Já você que nos ouve na internet em cbnfoz.com.br, continuamos com esse diálogo neste Café com a CBN, que inclusive terá então esse trecho reproduzido a partir das 9 horas no programa CBN Foz, aqui na Rádio que Toca Notícia. Fique, portanto, com o Jornal da CBN Primeira Edição no AM em 1320. 8 horas e 25 minutos, continuamos aqui na internet, cbnfoz.com.br, um assunto que começamos a abordar aqui, com certeza temos mais desdobramentos a respeito desse tema. Eu passo aqui novamente a palavra ao Lucas. Esse assunto do julgamento do Mensalão, um dos grandes temas que mobilizou o país ao longo do ano, né, Lucas? Sem dúvida, e foi um marco, um divisor de águas, porque ficou registrado na tela mental do brasileiro que pessoas poderosas, muito poderosas, seriam uma espécie de os cardeais, não é verdade, do Partido dos Trabalhadores, foram ao cárcere e lá estão. Isso foi um divisor de águas, o professor aqui muito bem reconheceu. O professor Juliano, eu quero chamar o senhor por sua opinião sobre um fato ocorrido aqui. Algumas horas atrás, anteontem, tivemos um caso curioso. Lá, um profissional de imprensa, um radialista como nós, foi barbaramente espancado quando saía de uma casa bancária em Cascavel. É. Inclusive, o agressor, ele foi identificado, está identificado, é um ex-policial militar. Que o senhor também foi oficial da Polícia Militar, o senhor foi capitão da Polícia Militar, saiu para advogar, e o que faz com muito sucesso. Bom, e esse cidadão lá de Foz, o profissional de imprensa, é o Poerari. Ele foi barbaramente espancado, mas com muita violência. Só não sei se conhece o caso. Bom, enfim, o agressor depois espancou e ele foi levado ao hospital. Qual foi o motivo? O motivo foi vingança. Porque o radialista teria tecido comentário sobre essa pessoa. O comentarista de rádio e televisão fala de todo mundo. É da profissão. Bom, e foi espancado o professor Julián. E na seguida o agressor procurou o batalhão de polícia, porque ele era ex-policial militar, CBP. E deu lá a sua versão, e em seguida foi na delegacia, e lá se apresentou até como machucado, porque ninguém entendeu, porque só ele que bateu no rapaz. E agora vamos lá, onde eu quero chegar. Naturalmente foi feito lá um termo circunstanciado, e vai desaguar no fórum. Vai chegar lá no fórum, pelo que eu conheço dos procedimentos, vai ser, se ele não tiver nenhum antecedente criminal, vai ser proposta a ele uma transação penal. Se ele aceitar a transação penal, o promotor vai ou pagar lá 2, 3 cestas básicas. E a vítima quase morreu, porque nós vimos ele internado no hospital em estado lastimável. Esse tipo de procedimento que será adotado, que as nossas leis brasileiras, elas não estão desatuais. Olha, existem duas situações. As lesões corporais têm que ver a extensão da gravidade do jornalista. A primeira coisa que nós temos que aprender no Brasil é aprender a crítica. Nenhum brasileiro, não é só os políticos, todos, a gente não aprende a ser criticado. Então, quando um jornalista, que é a função dele, o jornalista, a função é esse crítico. Se é para alguém repetir os atos do governo, não precisamos de jornalista, a gente pega, coloca alguém para repetir, falar amém. Nós não estamos numa ditadura, né? Nós estamos num país democrático, que a democracia prevê a crítica, e a crítica tem que ser aceita, né? Então muitas vezes ocorre assim, o jornalista critica a pessoa A ou B, e a pessoa fica com raiva da pessoa do jornalista. Na verdade, se não for aquele jornalista, vai ser outro. Eu sempre brinco, se não é o Língua de Trapo, né? Não é o Hélio Lucas, vai ser outro, vai ser o Parangolé. Se não é o Parangolé, eles vão botar, vai ser o Chumbo Grosso. Então, se tirarem vocês três, vai vir outros três jornalistas. Então, não é uma coisa pessoal, é uma coisa da profissão. E a questão das lesões, então tem que ver a extensão. Se efetivamente foi como tu disse, que ele ficou internado, aí ela passa para o parágrafo primeiro, ou o parágrafo segundo, é lesão corporal grave, né? Que aí a pena aumenta, aí já não é um termo circunstanciado, aí ele pode inclusive ficar preso. Então, assim, se efetivamente foi como tu disse, isso aí é visto pelo um legista, né? O legista vai ver a extensão da gravidade do... Ele deve ter feito um exame de corpo de delito, né? De lesões corporais, e vai ver a extensão. Agora, o que tu pode perguntar é se as penas são são suficientes. Não só lesões, qualquer coisa. Vou te dar um exemplo. Eu sou contra qualquer tipo de aumento de pena e eu vou, não por causa da situação da pessoa que comete um desvio, mas sim pela questão que ela não tem resultado prático. Vou dar um exemplo. A lei 8072/90, que é a lei dos crimes hediondos, ela foi criada na época da filha lá daquela dramaturga lá da Globo, é a Daniela Pérez, né? Glória Pérez. E a Daniela Pérez foi morta lá para aquele outro ator, né, da Globo. Isso. E aí criaram a lei dos crimes hediondos. Isso foi em 90, nós estamos em 2014, certo? Aí, na época, eles disseram um projeto de lei que ia diminuir os crimes bárbaros, os homicídios qualificados e tudo mais. Minha pergunta, passou mais de 20 anos, certo? Diminuiu o índice de homicídio? Não. Então, ela é inócua. É simplesmente uma vingança. Bom, aí tu me diz, bom, se é para vingança a lei, aí eu concordo. Agora, se é para resolver o problema da criminalidade, não é aumentando a pena, Lucas, que tu vai diminuir que o cara vai lá bater no seu colega lá em Cascavel. Tá? É a mesma coisa, está tudo desarmamento. Luiz Eduardo Greenhalgh, o autor do projeto PT, né, deputado, vai acabar as armas ilegais no Brasil. Até hoje, 10826/03, ou seja, 2003 para 2014, são 11 anos, né? Só aumentou o número de armas ilegais. Ou seja, toda a legislação que eles propõem não funciona. É só aumento de pena. Nós temos que efetivamente mudar a consciência. Eu sempre brinco com a história do cigarro. Já viu cigarro? Cigarro o pessoal quase não fuma mais. Teve lei? Não. Teve alguma pena? Olha, se você for pego fumando, ou você vai ser condenado a tantos anos, não. Simplesmente eles fizeram o quê? Fizeram propaganda, que os malefícios, fizeram uma campanha educacional. Hoje quase ninguém fuma no nosso país. Então, eu acho, eu vou dizer de novo o que eu entendo para a nossa nação, analisando sobre um aspecto científico. Leis, nós temos mais de 100 mil leis federais. Nós temos que fazer que com essas leis se cumpram e que efetivamente a gente dê educação para as crianças, para que quando elas chegarem num período que elas vão estar na população economicamente ativa, elas não cometam delitos. Porque o crime sempre vai haver. É um desvio comportamental da sociedade. Durkheim falava isso. Né? E é verdade. E é uma coisa que não vamos conseguir eliminar o crime. O homicídio. O homicídio é bíblico, né? Caim, né, matou Abel. Então, não existe uma forma segura de zerar a criminalidade. Agora, nós podemos ter um nível, tipo a Holanda, tipo a Suécia, né? Um nível de primeiro mundo. E eles conseguiram isso com aspectos econômicos, com a melhoria da condição da sociedade, e eles conseguiram a diminuição da criminalidade. É uma coisa lógica, eu acho tão lógico isso, tão fácil de perceber. Eu só tenho uma definição disso para as autoridades de segurança pública e políticas não fazer. É porque é interessante deixar o caos. Só pode ser isso. Não pode, é tão fácil resolver os problemas de segurança pública, segurança dos problemas da criminalidade, direito penal, conduta proibitiva, é tão fácil. É só uma questão de vontade e uma parceria de todos os segmentos da sociedade. Eu acho que é para chegar e dizer, numa hora, numa campanha, alguma coisa, dizer, olha, o problema da criminalidade, da sociedade. Eu sempre brinco, né? A segurança pública é dever do Estado, né? Mas a União se mete em tudo. Fizeram emprego das Forças Armadas, aqui o Exército está na rua. Nem na época da ditadura tinha isso. Tu vê tanto militares do Exército como tem hoje. Eles fizeram uma lei complementar, né? Tratando a 97/99 a respeito disso. E nós temos também uma guarda municipal. O município fica se imiscuindo em segurança pública, que não é função dele. Não é função dele. Isso só aumenta os gastos públicos. Né? Então não é só aqui, em todos, são mais de 5 mil municípios. Eles querem criar guardas municipais em todos. Ótimo. Quem é que paga a conta? Nós. Então, assim, eu acho que nós temos pouco dinheiro e é investido em setores errados. Então, na verdade, a segurança é do Estado. Ou muda a Constituição Federal. E o município fica se miscuindo num assunto que não é dele, e a União também. Vocês entenderam? Assim, a situação é fácil de resolver. O problema é que não é interessante. Que o dia que resolver o problema, a gente pode começar a pensar para que nós temos tantos funcionários públicos na área de segurança, por que nós pagamos determinados salários para determinadas pessoas, nós vamos poder começar a questionar. E se o povo questionar, começar a pensar, é complicado, né? Estamos conversando aqui na CBN, neste Café com a CBN, com o professor Jorge da Silva Julião. Inclusive, uma das últimas vezes da sua participação aqui na Rádio Que Toca Notícia foi na época em que houve eleição para a diretoria do campus da União Oeste, aqui em Foz do Iguaçu. Como é que foi um pouco daquele processo? Como é que está também a instituição União Oeste atualmente? A instituição União Oeste, ela é uma instituição pública, né? Uma universidade de qualidade, ela tem um viés para a comunidade, né? Então, ela não cobra, né? O Estado paga para que existam vagas para os estudantes que têm uma baixa condição socioeconômica. E existe também dentro da União Oeste, né, um nível de excelência muito bom, são 5 campos, é uma universidade. Para nós é uma honra, que não só a Foz, né, mas a região, ter 5 campos que tem essas grandes assim, possibilidades, né, para que as pessoas que vivem aqui, principalmente a juventude, não tenha que ir para embora. Por exemplo, agora a UNILA, abriu medicina, né? Nós temos 2 faculdades de medicina, uma privada e lá na Unesp mesmo, em Cascavel. E nós temos aqui em Foz, agora a UNILA. Então é bom, porque era um dos últimos cursos, né, que faltava, eu acho que o último curso que faltava aqui na região. Então, isso segura mais a própria comunidade, a juventude aqui. Eu acho tudo isso uma vantagem. A União Oeste é uma universidade pública, né? Como agora, nós não temos só mais a União Oeste, nós temos a Universidade Tecnológica, né? A ITFPR, e tem também a UNILA. Então, nós temos 3 universidades públicas aqui em Foz do Iguaçu. Para nós é uma honra. Professor Júlio, vamos saber do senhor a sua opinião, o que o senhor tem a dizer sobre um fato curioso até. Nós sabemos que um bom número de pessoas que fazem o curso de Direito, tem uma parcela que faz, visando inclusive entrar no serviço público, fazer concursos, etc., que são atraentes, salários bons. Mas tem também uma grande parcela que faz Direito para advogar. Sim. E sai lá da faculdade com o diploma debaixo do braço, só que ele precisa passar no exame da ordem para ele efetivamente começar a advogar. Sim. E dizem, aí que eu quero saber do senhor, há quem diga que o exame da ordem é muito rigoroso. O fato que nós, marcante, é que um grande número de pessoas que se formam nas faculdades, quer seja pública ou privadas, não conseguem passar no exame da OAB. A que se deve essa situação? Não, primeiramente é uma questão, eu acho que a responsabilidade é imputada a uma outra pessoa. Isso é típico do ser humano. Se você perguntar, eu sou professor de magistério há mais de 15 anos, magistério superior, e assim formando, hoje eu tenho ex-alunos que são juízes, promotores, né, advogados, né, passaram em concurso. E eu sempre ouvi que quem reprova o aluno em qualquer prova, inclusive no exame da ordem, é a instituição ou é o professor. Na verdade, quem se reprova é você. Por mais que o professor não seja um professor de qualidade, por mais que a instituição não tenha assim, um nível de excelência como o MEC filosofa e exige, o aluno ele é 80% para conseguir qualquer meta, seja passar no exame da ordem, seja ser juiz, promotor, promotora, né? Então, assim, é uma questão de relação culpa-consequência. A culpa não é das outras pessoas, a culpa é dele. Então, voltando à primeira pergunta, o exame da ordem necessário? É. Já está ruim o mercado com determinados profissionais. Imagina se não tiver o exame da ordem. Então, tem que haver uma... É rigoroso? Para mim, não é. Eu não vejo o exame da ordem como rigoroso. Eu acho ele normal, porque ele não é classificatório. A ideia não é reprovar. É tu atingir um nível, ponto. Tu tem que atingir 50%. Pelo amor de Deus, se tu não conseguir 50% de determinada situação, efetivamente não tem capacidade para fazer aquela profissão. Por quê? Porque apesar de dizer, você está lidando com o patrimônio das pessoas como advogado, estou falando do exame da ordem, você está lidando com a vida das pessoas, com o advogado criminalista, a liberdade. Então, tu tem que ter uma questão de ser rigoroso. Agora, se me disser assim que o exame da ordem é rigoroso, olha, eu vou ser bem sério, eu não acredito que ele seja rigoroso, leio e vejo cada ano, ainda mais agora que ele é unificado, né? Sinceramente, Lucas, eu acho que tudo que for para melhorar a educação e para aumentar a qualidade de ensino, né, e do profissional, eu não vejo como errado. Então, assim, eu sei que existem discussões lá sobre o exame da ordem, que é só para recolher dinheiro e tudo mais. Olha, eu não vou entrar nesse mérito, mas a questão do exame, da prova, é necessário. Ninguém discute, mas não é para melhorar o profissional, é ponto, não tem que discutir. Ah, mas eu não consigo passar. Bom, isso é um problema seu, estude mais. Está aí para todos, é tipo um concurso público. Por que que eles não falam? Então, assim, seguindo a mesma premissa filosófica, nós temos que eliminar o concurso público. Abre um concurso público, por exemplo, para magistrado, se inscreve 5 mil, chega lá na última prova, no exame oral, tem 10. Então, tá, vamos acabar então com o concurso para magistratura, sabe? Porque a prova é muito rigorosa. Não, eles estão tentando buscar o nível de excelência para magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria, qualquer cargo público. Eu não vejo, assim, essa questão do rigorosismo, porque não é classificatório o exame da ordem. E ao contrário, os contadores já fizeram agora, para você ser contador, você tem que fazer o exame. Né? Eles estão em análise, inclusive os médicos. Os médicos e dentistas estão em análise para implantar também o exame lá de medicina, para que puder. Porque hoje você se forma médico, né? Bacharel em medicina, tu já pode ir clínico, no mínimo clínico geral. Né? Então está havendo um caminho inverso, que as pessoas, eles querem que efetivamente você faça um exame. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo com maus olhos, né, o exame da ordem. Estamos já nos instantes finais desta entrevista. Passo aqui a palavra ao Lucas, considerações finais. Sim, agradecer ao professor Jorge Júlia por ter nos dado a honra de vir tomar o café conosco. E cumprimentá-lo pelo seu trabalho, porque é um dedicado, voltamos a repetir, né? Brevemente teremos mais um doutor em direito criminal na cidade, isso é muito bom para a nossa região. Meus parabéns. Obrigado aos ouvintes, obrigado, Hélio, pelo convite, né? Obrigado, senhor, também. São essas oportunidades que os senhores fazem na questão do jornalismo que dá para ver várias nuances, né? Estavam conversando agora que tinha vindo vários políticos, né, tomar café com os senhores, né? Então também trazer professores, advogados, médicos, né, outras parcelas da sociedade, para que a sociedade possa ter a visão, né, o mais diversificada possível. Eu agradeço a oportunidade. E esta entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouco no nosso site cbnfoz.com.br. Café com a CBN volta na próxima semana.